Ok, Romeu Hotel Oscar, mantenha as condições UAS 13500, pronto rotatório, reporte para descida. 0171 no transponder, controle 19... confirmando, controle 1208, torre 1186, Wind Nova Grau. Torre 18,6 para ataque, estacionamento e decolagem da descida. Sol 340, saída da El, autorizado da El na presente. Este direto da El, final 340, sem restrições, está 3205. Sol 3, o nosso ministro livre ingresso, portão 612, na hora 41. Bike com Delta, Maratim, Uno Mil Pés, decola no centro com curva direita, corredor AXE, 0125 transponder. Controle 1208, a torre 186, Mike com Delta. Quatro, aguarde, vai passar caldo Airbus da Oceanera, após execute o curso, forme táxi. É o 924, na posição 10. 924, na 10, está autorizado, reporte táxi. Livre em chamada táxi, é 924. Seu bote prosseguir. Porte 4, Mac Delta. Controle? É o 5626. Prossiga 5626. Eu estou uma centena 5 milhas de ponte, solicitando por gentileza o de moto. Obrigado, bom. Maravilha, graças, 5626. O táxi Bravo Delta, pode iniciar o táxi e manter-se próximo a ingresso do pátio 1. Temos aeronave que vai sair do setor sul do pátio. Após o táxi no mesmo, eu vou liberar o seu cruzamento do pátio 1. 208, bom, nome é 00. Bom, nome é 00, perfil Puka Zipa. Meu 600, contato radar, voo 370, saída Puka. Ó, 370 no perfil, voo no 600. Sonar, está pronto, cópia. 4, vamos lá. Para o concurso 28, saindo corredor a cheque. Frequência do controle em 1208. A torre em 118, decimal 60. Acione o código transponder 0116, Marinha 7084. Voador da Tracajá 08. Afirmativo 08, desça para 2000 pés, B20, livre LS. 2000 pés, B20, livre LS, Tracajá 08. Tá 3193, chame agora Recife 1251, alterna 1-3325. 251-3325, centro Recife 313, boa tarde. Corredor AXE, caixa trecos, decola no 7 com curva direita, 0161 no transponder. Controle 1208 e a torre em 18,6, Vitor Mike, Quebec. Chame agora a torre 18,6, pressionamento, decolagem dessa pista, Quebec. No 333, confirmo para Congonhas 360, a rota Pesulu no meio, até Belo Horizonte, após o CT3, conforme plano, decolo no zero com a primeira curva direita, saída da El Ledo, depois voo direto à posição Bridge, Sequência do controle 1208, torre 186, subcódigo 5143, gol 1333. Só não copiei o nível autorizado. 360, 3620. Tomás, transporte 3360. Mostra, terceiro gol 90, bravo até o gol, direto 30. Escola da 190, primeira curva direita, Israel, direita, 30. 508, Salvador, 143, passa com a de gol 3360. Pode enquanto puxa o estacionamento na 3360. 0 0. Com 626, caso queira, estou autorizado direto pelo piloto. Com 626, direto pelo? Direto pelo, caso queira. Opa, obrigado. Reporte para a descida. Vai reportar. Estabilizando o ILS, se eu achar, né? 6210. 6210, complete o LS, chame Torre Salvador, no 9316. Está completa com a Torre, 9986, 6210. Salvador, o trip 5489, pushback acionado. O FAT 3 está autorizado, reporte táxi 5489. Reportará táxi 5489. Pouso 160 com 10. Autorizado, pouso 910, baixar de trabalho, 6210. É, informe alinhado e pronto, Mike Quebec. Uno 924 com Uno 44 a bordo, alterna Salvador, 2:45. Livre táxi, ponto de espera da 10 via Pátio, Índia e Alfa, quando pronto, torre 186 no 924. Pátio, Índia, Alfa, 186, gol no 924. Correto. Seja a próxima interseção do Pátio 1. Afirmativo, contato de novo com o tráfego da Gusso. Após a passagem do tráfego da Gusso, pode cruzar o Pátio 1, ingressar Lima, Mike e acusar na Quebec para cruzamento da 7, o Bravo Delta. Desde após o gol, Lima, Mike e Quebec reportará. Correto. Salvador, é o Papa Romeo, até Oscar Tango. Romeu, confirmando, Papa Romeo. Até Oscar Tango, plano para BH no 360. 13325, uma boa tarde, está 3205. Para 1720, se puder antecipar aí, a gente agradece. Sete, aguarde só um instante. Esquerda 150, Tracajá 08. O Vasco foi chegado finalmente. 94, aguarde para o puxo, estacionamento no 394. Aguarde, é 394. Estou autorizado até a interseção Hotel Marinha 7084. Autorizado até a interseção Hotel Marinha 7084. Centro Recife 2685. Confirme para o Bonomé 00. Chame Recife em 12685. Chamar o 2085 agora, o Bonomé 00, uma boa tarde. 40 com 10, atento à esteira do Airbus que pousou na 10. Trip 5489. Correto. Tan 3283, coordene com a equipe de solo, passará a cauda do Cessna 402, está taxiando via pátio. Após o mesmo, execute seu push, informe táxi, Tan 3283. Gente, autorizada para passagem do 402, coordenação, vai rebotar para o táxi, Tan 3283. Correto. Está livre LS, reporte estabilizado, 6315. Tan 2000, livre LS, reportará estabilizado, 6315. Estabilizado no localizador, Tracajá 08. Tracajá 08, complete o LS, chame Torre Salvador, no 8 de 16. 198, decimal 6, Tracajá. Escuta. 6210, boa tarde, táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, 6210. Vai manter antes da Juliette, 6210. Axé, controle 1208. Eu dou Axé 1208, excelente. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec, boa tarde, meu peço, corredor Axé, reporte fora da barra. Meu peço, Axé, reporte na fora da barra, Vitor Mike Quebec. Maçã, aguarde autorização de pouso. 08. Marinha 7084, mantenha a posição na interseção hotel. Aposto 7084, tem condições de decolar de imediato após o gol com o Puaçu? Ok, observe a aeronave da Gol passando agora à frente, está presente decolagem autorizada com proa sul, 160 graus com 10 nós. Vamos falar do solo agilizando. 549, ponto espera, ponto de decolagem. Mantenha o ponto de espera, trip. 549, mantenha o ponto de espera. Gol 924, decolado 03, chame o controle 1208. Ok. 120.8, é o gol, 1924. Tracajá 08, livre pouso, 170 graus, 109. Livre pouso, 110, Tracajá 08. Doutor Salvador, agora eu sou de quatro declarados, Francisco, eu tô com o meu patrão sul, eu fiz tudo do Avianca, Taxi, na Taxi. É isso aí, da PUC, para 350, 924, gente, obrigado. Salvador, CNM 6315, está estabilizado, localizador. Ok, 6315, complete o LS, reduz a aproximação, chame torre, ano 8, decimal 612. Completa, reduzindo, chama torre, 6312, CNM 6315. Alta, 6283 para o TAC, 1-1-1, por favor, 3 horas e 15, só copiei 3 horas e 15, alterna Recife. Poderia me confirmar pessoas a bordo? Teste 3283. Eu vou taxiar via Pátio, Índia e Alfa. Confirmando, taxia lentamente até o meia dúzia, que uma aeronave vai ingressar no 5, né, um tráfego da Ocean Air. Após o mesmo, só prossiga até o ponto de espera da 0. Já temos a aeronave ali aguardando para decolar. Lentamente até o meia dúzia, guardando a aeronave, após, pode ser certo, 6-2-3. Correto. Meia dúzia, aeronave da Oceaneira. Ingresse no pátio de suporção de número 5, ok? Número 5, foi desocupada a gola por aeronave da Gol. Sim, prosseguindo para o portão 5, 6-2-0. Para o portão 1-2-0-8. Eu recebo aqui 0-0-0-6, ok? Reposte alinhado e pronto, Índia 9 graus. Índia 08 no solo 05, libere a direita agora, agilizando, mantenha a minha escuta. Chamo na interseção Delta para o cruzamento da 1028. 08, libera a direita, Tracajá. 1020. 4.000, 1020, 5.000, 2.000. Decolagem 489. Taxi, o gol no 394, 152 a bordo, 3:30 com Campinas. Gente, siga o Airbus da TAM até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, chame torre 118.6, gol no 394. Segue o tráfego 18.6, ponto de espera, gol 394. 0116. Estou recebendo 0006. Afirmativo, em 30 segundos eu vou fornecer. 6315, check trem livre pouso, 170 graus com 11 nós. 170 com 11, trem de pouso passado checado, livre pouso na 190, CNR 6315. Estamos captando, pronto, Quatro. Para Belo Horizonte 360, a rota pesou no meio, decola 1-0, confirma. Decola da 1-0 ou no 7? Só me confirma isso. 1-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Ledo, depois voo direto, a posição bridge onde intercepta a Pezulu, 1-6. A frequência do controle em 1208, a torre em 118.62, seu transponder 5157, hotel Oscar Tango. Autorizar 360 para Belo Horizonte, decola da Desco, curva direita, da El Leda, depois Bridge, quando une na uniforme do 1-6, 128 é o controle, 86.62 é a torre. 5-1-5-7 no transponder, hotel Oscar Tango. 5-1-5-7, parte 3, tensionamento livre, reporte pronto, táxi, hotel Oscar Tango. Parada. Suba ao 200, saída a bordo. Ascensão 200, 5489. Ô Marinha, eu estou recebendo agora o senhor identificando, porém ainda 0006. Que November Alfa livre decolar, 170 graus, 109. Vindo mais Quebec, frequência livre, até volta. Para o táxi, até os cartando, dois a bordo no pátio 3. Hotel Oscar Tango, tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0 via Pachu principal Índio e Alfa. Quando pronto, chame torre 1862 e hotel Oscar Tango. Livre táxi, quando pronto, 1862, Tango. Alô, Salvador, CNM 315, liberou, tá na Alfa. 315, boa, ciente do tráfego, táxi em frente Alfa, reporte do Juliette para ingresso no pátio, 6315 da Oceaneta. Em frente, reportante da Juliette para ingresso, CNM 315. Grado, controle, 784. Para cruzar o campo, Índia November Alfa. Que 394 a linha e mantém. Vem manter a coisa, tá? Ok, o Índio November Alfa, dá presente, curva à direita, ok? Curva à direita, curva à direita, você vai cruzar o campo aqui na vertical da pista 1735. Reporte setor norte do campo. Paciente, vai cruzar o 1735, reporta no setor norte do campo, Índio November Alfa. Ó, 3283 decolou 10, controle 1208. 208, obrigado. Rodô, boa tarde, tá 3283. 3283, contato radar, suba 190, saída Puca. 190, Puca. Rodô 924, chame Recife, 2685. 2685, obrigado. 5626, pode voar, Duna? 5626, Duna, 2000 pés, livre LS. Duna 2000 LS, 5626, grato. O Marinha 7084, quando possível, estou estimado para terminal Ilhéus, estimado de pouso. Índia November Alfa da presente, tome proa de buraquinho e aguarde transferência. Proa de buraquinho, aguardando transferência, Índia November Alfa. Tango Romeu, até Oscar, desça para 1.500 pés, ajuste B20. Descendo para 1.500 pés, Romeu, até Oscar. Se enche a linha e mantém. Juliette, portão 10. E 5626 pode voar com a prova externa? Tá visual. 5626 mantém a dona. Dona. Muito grato, 7084. Trip 5626 para o LOC, esquerda 150. 08, Índia November Alpha. Golo 394, decolado aos 12, controle 208. 208. Gol 1794, contato radar, Sobol 360, saída da El. É, 1394, da El 360. Papá Romeo, Índia November Alpha, mil pés, corredor forte, vai afastar até quantas milhas? Até 20 milhas no forte, Índia November Alpha. Ok, na minha escuta permanente. Na sua escuta, Índia November Alpha. Linha 7084, vai manter 500 pés ou vai acender para 1000? Autorizado 1000 pés. Está livrando agora CTR. Frequência livre para coordenação com possíveis tráfegos na área de Veracruz. Ao ingressar no terminal Ilhéus, frequência daquele controle 1201. Então, uma boa viagem, Marinha 7084. 7084, a partida presente de frequência para coordenação Veracruz. Quando mais próximo, controle Ilhéus 1201, grato e uma boa tarde. Gol 1394, direto Leda. Direto Leda, 394. Estabilizado visual, 5626. 5626, chame turno na noite, 5626, boa tarde. Boa. Escantango, livre de decolar, vento 160 graus, 109. Torre Salvador, muito boa tarde, trip 5626, está baixado, gravado, passando externo visual. 5626, continua a aproximação, aguarde autorização. Aguardo. Livre taxi, Índia Alfa, ponto de espera, torre 186 na 333. Livre taxi, Índia Alfa, 862, 162, boa tarde. Prata, boa tarde. Boa tarde, o Papatão Romeo Torosca, na rota fora, já avisou a 1-7. Romeo Torosca, sim, continua a aproximação para a 1-7, aguarde a autorização de pouso. Sempre continuando a aproximação para a 1-7, aguardará para pouso, Romeo Torosca. 5626, check trem, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 mais. Baixa e travou, livre pouso na 10, 5626. Hotel Escatango decolado aos 15, controle 208. 208. Controle é o Papa Romeo, Hotel Escatango. Hotel Escatango, contato radar, Sobol 360, saída da El. Se escuta, tá? .283, chame Recife agora, frequência 1-2685. 2-2685, obrigado. comunicação é autorizado direto da Elta. Direto da Elta, né? Mantém Gol no 333. Pousão 17, vento 160 graus com 9 nós. Livre pouso na 17, Romeu até Oscar. RIP 5626, solo 18, solo 219. 219, bota. 5, bota 394. RIP 5626, táxi autorizado, Alfa, quilo táxi 3, fica atento ao sinalizador 5626. Alfa, pátio 3, 5626. Prossiga. Apresente, o senhor autoriza ascensão a 2.500 pés para treinamento? Autorizado. E livre ascensão a 2.500, que deu liberal. Três, três, livre de decolar, 170 com 10. Até o Oscar está autorizado o bridge na presente. Bridge na prota. Ah, obrigado, até o Oscar. Três, identifique, chegada Mari, deixa o 050. Negativo, mantenha a chegada. Qual o número para autorizar? Número 1. Negativo, mantém a chegada. Temos um tráfego aí, sua posição de 12 para 11 horas, 30 milhas, como custo. 23 a 50.